2209. 06, 2209, solicita RNAV da 28. Ciente, mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização do RNAV. 941. Autorizado, portão 013, Alfa Índia, tá 3660. Cruza para a velocidade de aproximação, Azul 4082. Já está reduzindo, Azul 4082. Como é que serra prossegue? Request your flight level 025. 055. Oi, gente. Como é que serra? Climb flight level 055, visual conditions, axé, caixa pregos corridor, reporting Veracruz. 1,500 feet, turn 81013. Azul 482, reduza para velocidade de aproximação, chame torre no 8.6. 18.6, reduzindo, Azul 4082. Azul 001, aguarde autorização para voar no Serra Vida 363. Descer para 3.500 pés, altímetro no 0 no 3. 1-0-3-3-500, aguardando, 8001. Controle, Salvador, Cagou Serra, para ingressar no corredor Interlago. Cagou Serra, reporte no através de Paripe, na proa da rotatória. Salvador, Cagou Serra. Prossiga, Cagou Serra. Para ingressar no corredor Interlago. Deixe ingresso corredor Interlagos, reporte visual com campo na proa da rotatória. Do Serra. Lembrando 7, solo 113, esquerda solo 121, decimal 9. Lembrando esquerda 219, solo 97. Livre pouso, já está baixado e travado na 28, Azul 4082. 2001, autorizado, reassuma a navegação na proa do Serra Vida 363, desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 3, reposta na final da RNAV. Passará na final da RNAV, 8001 vai passar um pouco do eixo da 28. Seguinte. Autorização 3173, formação Serra. Aguarda, 3173. Paulo, agora no 69. O no 697? Prossiga. E aí, livrou na sua escuta? Voo no 697, libere agora na próxima esquerda. Portão 110. Confirmando, então, portão 10, vai livrar aqui primeira esquerda, aqui passando por frente do terminal de carga, voo no 697. Siga inicialmente até o final do PAT 3, aguarde nova orientação com relação ao portão. Certo, vai seguir até o final do PAT 3, igual no 697. Solo 754, 77 a bordo, 3:29 Fortaleza, pronto para o táxi. Toquei para 290 para a esquerda. Está devido a 42, na área que a gente tem que fotografar aquela área, tá? É a então é a esquerda, no rumo oeste, 290. Afirmativo, já foi autorizado, subindo para o 110, para o aeroporto. Tango Victor Romeu Alfa, serviço radar terminado a 66 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível 1110, chame controle Aracaju 120.3, Victor Romeu Alfa. 110.120.3, grato, Victor Romeu Alfa. Aparelho 2230, tem que ainda prodicar, desce para nível 0, desce para 3 mil pés, altímetro no 0 no 3. 3 mil é para o passarinho 2230? Sim, foi o passarinho 2230. Assuma a navegação na prodicar, desce para 3 mil pés, altímetro 10, 13. Gente, descendo para 3 mil, passarinho 2230. 8001, estabilizado nacional da 28. 8001, complexo final aeronave, chame torre no 8.6. 8.6. Contato visual coral do Oscar Zofia. Pronto, coral 5.6. 3.28, boa tarde. Oscar Zofia, chame torre no 8.6. Oscar Zofia. Zofia. Abrão de Salvador, voo 1.328, boa tarde. Grau 079. Livre decolagem, mantendo a reta até 2000. Fala, Papa Tango Oscar Golfo-Serra. Golfo-Serra, mantém o setor e desça para 1 mil pés. Pô, desça para 1 mil pés. Fala, Pera, agora? Mati, 360 pela esquerda e desça para 1 mil pés, o Oscar Golfo-Serra. Pô, toma agora para a esquerda, vou descer para 1 mil pés. Torre, boa tarde, está 8001. 8001, no curto aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, 8001. Desça para nível 040. 040941. Era 5956, decolado agora, Juno 7, controle 19, decimal, 35, vamos voo. Controle 1935. 402, autorizado para Bom Jesus da Lapa, nível 100, via WIS 42. Decola da 28, saída VATAP, controle 19, decimal, 35, transponda 55 no 6. Ciente, autorizado uma centena na WISC 42, decola da 28, VATAP, a saída 10935, controle 55 no meio no transponder, Abaeté 1402. Correto, chame pro táxi. Aqui. Chame 3173. 3173, prossiga. Negativo, continue a aproximação da 1.7, desça para 1 mil pés. Informa o tráfego de decolação da Força Aérea em ascensão para 2 mil pés, devido à performance, verá curvar para a direita. Decolou da 2.8, curva à direita. O senhor está na descida para 1 mil pés, enquanto o Força Aérea está na ascensão para 2 mil. Estava atingido, mil pés, vamos estabilizar com a 17. É o RDME. Ah, ok, o GPS é possível, não? R9? Puxa, alguma autorização para o R9, manter o perfil da chegada. Positivo. E mantém a cabeceira 28. Ali mantém na 28, 7, 5, 4. Oscar Golfo-Serra interceptou novamente, a 97 mantendo no meu pé. Mantém ainda em espera? Negativo, foi na aproximação, pegou as 3 para o pouso, Oscar Golfo-Serra. Golfo-Serra. Solo, já teria o portão do 402 azul? O azul, seu portão é o 09. Pode prosseguir então, pátio. Livre ingresso pro 09, azul 4082. Livre ingresso, portão 09, 402 azul. 2. Muito bom dia, tá 8001, 9. 8001, Recife, aguarda autorização. Confirme. Liberou a pista 10. Táxi em frente, Alfa, Kilo, Pat 3, aguarda instruções posteriores. Em frente, Alfa e Kilo, Pat 3, aguardando instruções. Tá, 8001. pronto, 2287 328. 2009, gol na 328. Apertando 90, reduza para 2009. Copia o controle? Negativo, seu transmissor tá muito ruim. Reduza para 200 nós. 200 não é possível, pode ser 220? Reduza para 220, reposte quando estiver em condições de reduzir para 200. Negativo. Dois passarinhos 2230, na final, passageiro muito baixo e travado. Rolo 328 está sob vetor agora para sequenciamento, curva à direita para o 080, o seu limite é radial 150 de Salvador, Rolo 328. 7, para o 80, limite é 150 de Salvador. Rolo passaria 2230. 941, autorizado voo na Pro do Serra, Vitor 363. Desce para 2500 pés, altímetro no 03, reposte na final da R9. Afirmativo, esquerda, Serra Vitor 363, 1013, reportará na final, 1949. 5491 atingindo 010. Triple 5491, reduza para 1709, Triple 5491. Até o nível 080? Desça para nível 040. 40, reduzindo para 1970, Triple 5491. Certo, 8 milhões. 7800, autorizado táxi, porção 11. Taque para 1-1, 8 milhões. Piso 9-2, tem condições de reduzir para 2-0-0-2? Positivo, vai reduzir para 2-0-0, 3-1-9-2. Gente, esse é para nível 080. Ah, 080. 754, decola 223, controle 199, decimal 35, bom voo. 0935. Salvador, voo 1754. Siga. É o voo 754, decolou, tá mantendo a pro, conforme o estado da torre. 754, acione código 5519. Na final do GPS, baixar travado no 941. 754, contato rodada decolagem, suba para nível 390, perfil da saída Aron. Então agora vai curvar à direita para pro Aron. Final do GPS no 941. 941, chame torre no 8 decimal 6, reduza para velocidade de aproximação. Afirmativo 18-6, certo? Ju, nível 190, via Golf 677, decola da 28, curva direita, saída Aron, Melim, controle 199, decimal 35, transponda 5532. Ok, 190, autorizado Aracaju, Golf 677, decola 28, curva direita, aciona 5532 e controle 1935, qual seria a saída da? Estivo aguardando, boa tarde, baixar travado. Dispatch. Pegar. O centro 5500, heading Veracruz. Report in Interlagos Corridor, altimeter 71013. 5500, Veracruz heading, report that O gol 1328 vai atingir o 70. 2129. 219, 5 milhas, rumo sul, passando, mantendo nível 110. O equipamento é o Papa Alfa 34, o Seneca. O gol 1328 atinge o 70. Salvador da 3834. 302 para posicionamento. Então, 3834, agora autorização Fortaleza 370. Guarda. Passaredo 2234, livre táxi via Kilo, pátio 3, até o final do pátio 3 aguarde nova instrução. Últimos 90 metros. Obrigado, meu amigo. Livre pouso, pista 28. Queria manter a proa 290 e não mencionou para curvar a esquerda na proa sul. Mantém a proa 290 à direita agora. Negativo, direita agora. Cara, 3566, saída Aron, transição Melim. Pista 28, decolagem com curva direita. Ok, direita 28, Aron, Melim, 3566. Salvador, boa tarde, LJ 6702, informação Sierra, passa nível 240, descendo nível 1950. Gol 1328, reduza para 1709, reassuma navegação, proa do Serra Vitor 363, desse mantém a 2500 pés, 1328. 7 para 2500 pés, Serra Vitor 3623, reduzindo 170 nós. Esse 491, mantendo 040, autorizado descer, mete a aceitação. 5491, 2000 pés livre, VR Delta Mike Echo. 1000 pés, autorizado VR Delta Mike Echo, 354 agora. Controle 3192. Gulo 754, curve à direita na proa 060 até cruzar o nível 150, após direto Aracaju. 060 até cruzar 150, depois direto para Caju, com 754. Afirma. Controle para 3192, objeto 6702, sim, informação Sierra. Passou nível 210, descendo para o nível 150. TAM 3192, desse mantenha 4000. Ajuste do altímetro em Salvador, 1013. Redução 170 nós, aguarde autorização do 362. Positivo. Desce para 4000, reduziu 170 paciente aguardando. Requestionamento Webjet 6721 no 0612. 7, gol no 328. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6702. Webjet 6702, reduza para 230 nós, chegada Cari. Desce, mantenha nível de voo 050. Positivo, descendo para 050, reduzindo para 230 nós, ciente, informação Sierra, UFJ 6702. 54, avô estabilizando, avistando aeródromo. 5491, no turno número 8, meia bomboso. Muito obrigado, 54, avô, pelo trabalho. Força aérea 5956, chame o centro Recife, frequência 12685, alterno 12545. 5946, chama o centro Recife 2685, alterna 2545, boa tarde. Controle, voo no 754, foge para Aracaju. 941, mantém a posição. Posição 941. Você vai ter, tá no pai 3? Sim, mas sim, senhor, parte 3. Pai 3, acione a porta. Recife, foge para Aracaju. Autorizado. Na proja da Caju vai chamar o centro 392, redução 1709, autorizado RNAV. Ok, autorizado RNAV, está mantendo 170. Gol no 328, está autorizado RNAV, possível? Confere. É, está a 2 milhas agora do Serra Vitor 303. Completa final do RNAV, turno no 86, no 328. 86, boa tarde. Completa redução para aproximação, bom pouso, no 328. Ok, reduzindo o gol, o 328, uma boa tarde. Eco Juliette, eco, controle. Rodrigo Alfa, Juliette Eco. Ok, comandante, sua evolução na terminal com proas fora da autorização deste controle fica complicado para nossa circulação. Senhor, eu estou batendo na placa aqui do bairro 23 filhas. Confira se autoriza para que se venha cá. Faz dois vezes que a gente está tentando fazer esse trabalho aqui e não tem conseguido, devido às condições. Sim, mas a última autorização teria, foi a manter o rumo 290 conforme a sua solicitação. Então não poderia simplesmente curvar a esquerda na proa sul com diversas aeronaves saindo de Salvador ou com proa norte. Eu estou ciente, senhor. Eu lhe chamei por várias vezes e não obtive contato. Eu peço desculpas pelo meu procedimento. Era Juliette Eco. Ok, ciente. Mas mesmo assim não deveria ter feito. Ciente, ótimo, Juliette Eco. Reportará 3 milhas da final, ou no 322. Ciente. Houston, India Alpha. Mantém minha escuta, aguarde transferência para a torre. Ciente, prossegue India Alpha, nossa escuta 3173. Delta, cópia. Delta autorizado, Manati 500 pés, decolagem 17, curva à direita, corredor axé. Controle 19-8, acione transponder 0112. Correto, PAT 4, 2 a bordo. Gente, acione, chame torre. Para o táxi, o Webjet 6721 com um POB de 133. 3 horas e 50 minutos, alternando o Recife. Para o táxi, apareceu no 402. Vai ter aguarde táxi. João chama solo 121 decimal 9. Esquerda chamando solo 1219, 354 agora. De Alfa, 1-0 no 3 já está ajustado e vai aguardar a transferência na sua escuta. De manter essa pro por mais quantas milhas? Se autorizado, mais 1-5 milhas, senhor. Essa é a ideia. E após, qual a sua próxima intenção? Retornar na recíproca, na verdade que é 1-1-3, essa é a ideia. Gente, está autorizado manter essa proa e reporte regressando para... para Salvador, por quantas milhas manterá na proa recíproca de retorno? Cerca de 45 milhas, Gente, porém não poderá passar a radial norte de Salvador, pois incidirá com a saída da pista 28. Gente, estará atento para não ultrapassar 360 de Salvador. Boa tarde, eu tô 3173, ingressando na Delta, na sua escuta. Então, Uno. Autorizado, Uno 941, vai estar aqui a ver Juliette, atento ao Embraer 110, depois da passagem do mesmo ingresso, portão 8. Juliette aguarda o bandeirante, portão 8, bom, 941. Grito 5491, ingresso Alfa, Kilo, parte 3, reporte ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, parte 2 da pauta line. Para ingresso principal, trip C4 Vela. Vamos orientar, ingressar e aguardar na Delta. Mantendo posição. Solo Salvador, 1600, informação Sierra. Solo Salvador é o Webjet 6721, vai mudar a cabeceira ou vai permanecer a 28? 6721 mantém a posição, foi engano aqui do solo. Ah, ciente. Número 328 no solo, as 35 livre à última esquerda, na penúltima, melhor dizer, à esquerda, agilizando o medito terceiro, e chame o solo 121 decimal 9. Na última esquerda, taxi Charlie, penúltima esquerda confirmada. E na última esquerda, na Charlie, chamarão 219, Gordo 328. Meu altímetro padrão na 013. 2000 pés, Webjet 6702. Para. Final de 3, me debaixar travado, 3192. 3192, eu chamo aí para o seu número em propósito. 2, escuta. Salvador, tá 3173. O voo do 328 agiliza para livrar a próxima esquerda, Charlie. Agilizando o gol no 328, livrando a base. Altímetro no 013, pista livre, tem autorizado o poço. Positivo, 92. Centro da Índia, aguardando a meia dúzia, gol no 328. Paulo, Webjet 6728, tem condições de prosseguir o táxi até a cabeceira da 28. 6721, suficiente, aguarde para prosseguir o táxi. Aguarda, 6721. Trabalho, boa tarde, tá 8001, no centro, informação aqui, coordenação, nível 3305. 1330 Recife, aguardo coordenação, qual é o tema? C491 para ingresso do pátio principal. C491, remota 12. 412, C4 Pavela. 1328, táxi via Juliette, vai ingressar portão 612. Juliette para 612, agora no 328. Sua pé, sua ingresso via pista, realiza o backtrack, é a porta linha preta, decolagem, confia. Afirmativo, senhor. Então vai ingressar, agilizar. E reportará alinhado e pronto na 28, 3173. 3192, seu solo aos 38, livre na penúltima esquerda, taxi e Charlie, chama o solo 121 decimal 9. 319, positivo. O 3173 pode agora já ingressar pela pista e reporte alinhado tanto para decolagem. Tem livre ingresso, reportará alinhado e pronto 28, 3173. 702, reporte estabilizado o final do procedimento VOR-DME, ajuste do altímetro 1013. Positivo, senhor. Informarei no final do, na aproximação final do VOR-DME, o objeto 6702. Ativo, confirme como recebe o controle? Alto e claro, 5x5. O 6320 pode voar, CARI, pode? Afirmativo, autorizado. Obrigado, CARI, 6320. Essa é Farete. É o do Quebec Sir, Quebec Sir, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 118.6, thank you. 11 par, controle 119, decimal 35, torre 18, meia dúzia, transponder 5542. Autorizado Natal, nível 370, Alfa 010. Decola da 28, curva direita, 11 par, controle 119, decimal 35, corre 1186. Acho que vai ser 9-2, livrou. 3-1-9-2, mantém a posição. Quebec Serra, report 3 mile to shoulder runway 17, kill Quebec Serra. Eu faço 2 miles out, 1-9-7. 3-1-9-2, prossegue ataque via Juliette, vai prosseguir portão 2. E Juliette, portão 2, 3192. 3566, pode tirar de companhia, prossiga seu ataque. Ativo, seguindo, acampante da, obrigado. 1600, poderei cotejar novamente, era nosso transmitir enquanto se eu cotejar. Ataque já reclamado. Ciente. 1-1935, 1-1862, eu transponho 5542. 300, correto, reporte pronto, portão 7. Tá lá, 100.